Olá pessoal, hoje estamos trazendo outro dedilhado de seis notas, mas esse dedilhado ele é em movimento contrário, ok pessoal? Então a gente vai tocar com o polegar da mão direita a sexta corda, no violão ou na guitarra. Depois a gente vai tocar com o dedo anular da mão direita a primeira corda. Em seguida com o dedo médio a segunda corda. Depois com o dedo indicador a terceira corda, voltando com o dedo médio na segunda corda e depois terminando com o dedo anelar na primeira corda. A ordem desse dedilhado vai ficar desta maneira: P, A, M, I. Agora, na mão esquerda, vou fazer o acorde Dó maior e depois o acorde Sol maior com sétima menor. Eu vou tocar com o polegar da mão direita a quinta corda, que é o baixo do acorde Dó maior, e aplicar esse dedilhado em movimento contrário. Então vamos lá. Ok pessoal, aí você vai aumentando a velocidade e aplique esse dedilhado em todas as sequências harmônicas que estão escritas logo a seguir. E logo você irá observar ótimos resultados. Até o nosso próximo encontro.